Centro 125 Uno, 961, bom dia. Autorizado para Serra November India Eco, no nível 36, corrigindo 300. Decol da 17 com curva direita na subida Arbor, aciona 5076 e o controle 1 no 9-8. No meu mesito, correto, acionamento aqui, sério, faz ataque. Dado com fins do nível 340, via Prisulo 10 até Brise, após o Prisulo 6, conforme a rota. Decola da pista 10, com curva direita na subida da El, Lega, sessão Motiva. Aciona 5107 e o controle 1 no 9-8. Autorizado via até 2000 pés, eu posso olhar no ordem, ou no 7-9. Os táxis até a passar, pode estar ingresso no 7. Primeiro 5, vez de previsão 08, vamos à posição, aguardar a liberação da aeronave da ação. Autorizado para a cabeceira no SESC, a porta alinhada pronto, terra no meu visita. Desejo que a equipe de salve faz ataque. Serra no meu visto, eu consigo saber? Para o táxi tem 181 a bordo, 3 horas e 58 de autonomia, pé no galeão. Então, 3171, no livre de táxi. Parte de Sol Índia, ponto de espera, reflete pronto para decolagem, ajuste no 014. Autorizado o táxi ainda no ponto de espera, reporta pronto. Ponto 014, 33, 171. Gol 1865, após a navegação, está iniciando o táxi. Libera a entrada e ingresso na Juliette para o 06, corrigindo para o 08. Visita livre decolagem em pistão no 7 vento 290 graus com 2 anos. Visita decolado 42, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. Gente, controle 198, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra no voo do Vitor. Sierra, Vitor, contato radar na decolagem, atenção, continuo 300, vigilante. Gente, atenção 300 na Arbor. Sierra no Roda Vista. Ano externo baixado e travado, voo 1759 estabilizado. Confere, prata final puxa 10, estou em 198, 95, 795. 795, 7. Sou em Salvador, bom dia, gol no 759, final baixado agora. Gol no 759, bom dia, livre pouso, pistão no 0, vento calmo. Livre pouso na 10, 759. Livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, repassa pronto para decolagem, ajuste no 014. Gente, após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém no 0, TAN 3271. Após o pouso do Gol, vai a linha mantém no 0, TAN 3271. No 7, correndo com a equipe de solo, é o quadro ataque. 759, solo 45, libera a direita. Alfa, Juliette, pro gate 09. Uno 71, livre de colagem, pista 1 no 0, vento calmo. E 5328, bom dia, Lima, tem pista no 0. Quatro zero, quatro zero, número dois, o setor aguarda, por é 3171, decoda 247, controle 1 no 9.8, bom voo. Controle ao 3171, bom dia. 360, tá 3171. 3171 solicita prodileza, se possível. 3171 mantém a subida agora. Confirme, senhor. 2 Puta 3171, manter a saída? Sim, a saída da Elton 3171. Ok, vai manter a saída da Elton 3171. Patrão ligou no 093, estabeleceu a média. 093, 3 milhas para Simbra, completa final, pista 10, torre 1895. 1895, bom dia. 2 Salvador, bom dia, ligou no 093. 3, bom dia, continuando a tripulação, repórter, tem de pouso baixar travado? Vai reportar. Externo, já baixado e travado, Gono 093. Gono 093, livre pouso, pista no 0, vento variável com 3 nós. Pouso autorizado, pista no 0, 93. 35328, decolado 49, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, controle Salvador, 35-38, gato, bom dia. Salvador, bom dia, 35328. 35328. Lá já saída PUCA. Na saída PUCA, o TIP 5328 solicita como final o nível 170. 170, seguinte, eu faço coordenação. 18, então final 1970 autorizado. Grato, 1970 como final, tipo 5328. Bruno 093, solo 52, se libera direita, Alfa Juliette, Proquete 06. Alfa Juliette, 06, e espera daqui a pouco. Bruno 35, no 7, autorizado o táxi, pode ser só Índia, ponto de espera, requeta pronto para decolagem, ajuste no 014. Transação é liberar retaguarda, inicia o 4040-01. No 7, a linha decola piscina 0, vento variável com 3 nós. 517, decolado 55, controle 119, decimal 8, gol gol. 198, obrigado, bom dia. TAM 3517, contato radar na decolagem, ascensão nível 360 vigilante. 040, livre táxi via Índia, ponto de espera, repassa pronto. Ajuste no 014. Da Juva Arbon, o TAM 3517. 3517, autorizado Arbon. Arbon, muito grato. Zero quatro zero, livre a linha ainda com a ação no zero, vento calmo. Cinco, cinco, no quatro, bom dia, prossiga. Cinco, cinco, no quatro. Você está agrupado nessa frequência? Está autorizado Aracaju no nível 190, via Golfo 677. Decola da 10 com curva esquerda, na subida Puca, Jama, após direto Aracaju. Aciona 5121 e o controle 1 no 9, decimal 8, o trip 55 no 4. Ativo 130 na subida Conde. Está autorizado 130 na subida Conde. Em curva à esquerda, 5121 é o código 1 no 9, 8, controle. Quatro correto, rapaz, tá pronto pro seu canal? Azul 4040, decolado 0900, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, bom dia. Obrigado, homem. Pois não, Azul 4040, decolado, assistência. 4040, contato radar, daí mantém, Angela. Vaso 4040. 5328, chame o centro Recife, frequência 12685. Azul 40, 40, chame Recife em 1251. Recife 251, 40, 40. TAM 3153, passa a Luna, completa sinal. Pista 10, chame a torre em 1895. 1-1-8, decimal 195, TAM 3195, sai daqui a pouco. Enquanto 201, prepara a subida da EOLE da transição Motiva e aguarda a cópia Campinas no 340. Torre Salvador, muito bom dia, tá 3153, final de 4 milhas, baixado, travado. Tá 3153, bom dia. Avistado, tá livre o pouso na 10, o vento é 270 graus com 2 nós, o altímetro 1015. 1015, livre pouso, tá 3153. Escuta, por gentileza, chame o solo em 1219 para a cópia. Três Recife, aguarda a cópia número 2. 3201 no copia? Campinas, nível 340, via rota Tesulumo 0, Bridge a Tesulumo 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme rota do plano. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Motiva, para interceptar Tesulumo 0. O controle 119.8 e 5124 do transponder. Nível 340, portão 03, chama pronto, azul 4201. 890, confia? Recife, Whisky nível 330, Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil Puka, Jamo, apoio direto Aracaju, para interceptar Upper Whisky 58. Controle 119.8 e 5122 no transponder. Trobordo, autonomia de 2:50 o término de Salvador. 3:50 Salvador e 64 a bordo, é isso? Confirmo. Calibre o táxi até a saída do pátio 3, chame... Autorizado já o táxi direto, via pátio 3, pátio 1 e Indy Alpha para o ponto de espera 0, chame pronto para a decolagem. Até o ponto de espera autorizado, direto. 3153, bom dia, táxi via Alpha, reporta para ingresso, táxi 6 Juliette. Alfa, olhar na Alexa 31, Paulo Salvador, bom dia, Chaneia 6211, informação Golf, autorização Galeão. Galeão nível 360, informação agora é a Juliette, aguarda a porta no 05, Chaneia 6211. 6211, tá tudo. Gol 963. Correção, gol 1693, possível. Chiete número 2 para a Copa e falta com o seu Juliette. Guarda. Puxa na 6211, pronto, cópia. Possível. Possível. Visão 53, autorizado ingresso na Juliette, o portão 01. Ingresso na Juliette para o 01, até 353. O Xané 6211, autorizado Galeão, via Pesulu 10, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue perfil da Euleda, após Motiva. Aciona 5125, controle 119.8. Aprovado Galeão 360, Upper Zulu 10, decola da 10, primeira curva direita, Dael Leda Motiva. 5125 transponder, 1198 é o controle, 621. Chané 621, cotejamento correto, chame quando pronto. Camará. Gol 1963, pronto, cópia? Cópia, querido. Gol 1963, autorizado Galeão, via Up Zulu 10, nível 360. Decola na 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda após Motiva. Aciona 5131, controle 119.8. 660 Galeão, Up Zulu 10, da Euleda Motiva, 5131, transpondo 198, controle. Cotejamento correto, chegando pronto. Gol 1963. Chama na pronta. 25514, decolado aos 16, chame controle em 120, decimal. Correção em 119, decimal 8. 198, bom dia, obrigado, 5514. Canal 3890, aguarde. 594, contato radar, sobre 190, perfil PUC. Confirmando a saída, senhor? Supo nível 190, perfil PUCA. 130, conde, senhor, nossa saída. Então, modifique, supo nível 130, foi conde. Ok, saída com conde 5594. Salvador, voo 093, bom dia novamente, para no portão 62, tem informação, voo. Bora com o hotel. Voo 963, chame solo em 121, decimal 9. 219, vai dar. Fala Salvador, bom dia, voo 093, posição 62, informação, hotel. Plano de movimento para conquista, seja o paciente. Voo 093, estamos aqui o nível 360, aceito? Autorizado Salvador Confins, nível 360, decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda Mótima, Epsilon 1-7, 1-0, Bridge Epsilon 1-6, 5-1-3-3, transponder, controle 1-1-9, décima 8. Bom, 1-0-9-3, autorizado Confins, 360. Fala da pista 0, curva direita, da Euleda Bosque, está na Persolo 1-0, 3, da Persolo 1-6, o transponder 1-3-3, o controle de saída 9.8, 1-0-9-3. 1-1-9-8, frequência do controle de Salvador com 1-0-9-3. 19.8, 9-0-9-3. Posicionamento correto, só no pronto 1-0-6. Sim, Maria, senhora. Fala Salvador, Chané 6219, posicionamento na 5. Chané 6219, com a equipe de solo, Santo Artax. Tomara para o táxi. Quero 2415 em Ribeirão Preto, livre táxi até o ponto de espera. E ainda no ponto de espera torre, 118 decimal 95, a gente no 095, bom voo. Ruta 3890, após o início do táxi do Embraer Azul, com a equipe de solo, chama para o táxi no 02. Azul 4201, autorizado aliado, decolar pista 10, vento 310 graus com 1. Eu já partiu, estão quando prontos novamente. Toma 9-0. No 4-5, alternativa de autonomia. O Airbus da TAM, no ponto de espera, chame torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-5. Posicionamento o 9-6-3-11. O gol 1-9-6-3-11. Sim, por isso. Pode equipe só o centro para o táxi. Ok, o centro para o táxi. 178, 650, livre táxi ao ponto de espera. E ainda no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-5. Mil pés. 4201, bom dia. Contato radar, suprimiu 340, perfil da EL. 340, sem restrições, na da EL, azul com a 201. Solo, salva, 1-0-9-3, posição 6, para a cidade. 1-0-9-3, fazendo equipe salva, centro para o táxi. Está confirmando totalmente pronta. 0, vento 3, 0, 0 graus, 2, 9. Decola, 0, 3, 0, 9, 0. 1865, a informação é curta aqui, vou autorizado Salvador Brasília, nível 360, decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, dia peso 17, 5136, transponda, controle 119.8. O Chené 6211, a linha mantém cabeceiro na 0. 179, Campinas 350. Apenas. Livre táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia no ponto de espera, torre, em 118.95, Azul 10 no 5. Pátio Índia no ponto de 95, pode ir. É 3890, decolado aos 29, chame controle em 119.8. Salvador, 3890, bom dia. 290, contato radar, suprimiu 330, perfil Cuca. 330, seria possível dar presente na Caju? O Chené 6211, livre decolagem, função na 0, vento calmo. Agora já decolagem na 0, Chené 6211. Nada, vou na 013? Afirmo. Voo 1963, ali mantém cabeceiro na 0. O Chené 6211, decolado aos 31, chame controle em 1919.8. 1998, bom dia. Salvador, bom dia, Chené 6219. 219, contato radar, suprimiu 360, perfil da El. Perfil da El, poderia voar Leda? Voa Leda. Direto Leda, 6219. Azul 4201, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. Recife 251, 3395, obrigado, bom dia, Azul 4201. Bom dia, acende a identificação, vou em Mari para a chegada, desça para o nível 050, estou tímido no 05, vigilante. Livre táxi, até o ponto de espera, via parte principal Índia no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, a 05. Gol 963, decolado aos 34, chame controle em 119.8. 19.8, bom dia. Salve, bom dia, gol 963, da El. 963, contato radar, supra em 360, perfil da El. Da El 360, sim. Nordeste Salvador, mantenha o nível 130, serviço radar terminado, chame Aracaju.